Panorama Agrícola para 25 de março de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua ainda crescente, 25 de março, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a amizade pode acabar se você começar a desconfiar. No programa de hoje você confere leite e pagamento por qualidade no oeste de Santa Catarina. No Espaço da Mulher, lançado livro sobre alimentação escolar. E no mercado agrícola, informações sobre a cultura do arroz. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, durma bem. Com o aumento da correria e do estresse, principalmente em centros urbanos, a qualidade do sono da maioria das pessoas tem caído. O sono precisa ser profundo para ser restaurador. Existem dezenas de distúrbios do sono e muitas doenças ligadas à falta de um descanso efetivo. Os principais distúrbios são insônia, que é a deficiência em adormecer ou permanecer dormindo, e sonolência excessiva ao dia, quando o sujeito tem dificuldade em permanecer acordado. O uso em demasia da internet, das redes sociais e de jogos eletrônicos pode produzir insônia. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o seminário Código Florestal e Agricultura Familiar no dia 5 de abril, das 9 às 11 da manhã, na linha Sabiazinho, em Cunhaporã, no oeste do estado. A ideia é discutir questões como o cadastro ambiental rural, alterações na legislação, reserva legal e áreas de preservação permanente. A promoção é da Cooper Auri Verde, da Ipagre, da Prefeitura de Cunhaporã e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cunhaporã. Informações adicionais você pode obter no e-mail seminariocodigoflorestal@gmail.com. Dia 5 de abril, Seminário Código Florestal e Agricultura Familiar em Cunhaporã. Vem aí as informações do mercado agrícola. Prossegue em Santa Catarina a colheita da safra 2012-2013 de arroz. As estimativas iniciais da Ipagre-Cepa, segundo o analista de mercado economista Luiz Marcelino Vieira, são de uma produção de 1 milhão e 100 mil toneladas do grão. Até o momento, 48% da safra já foi colhida. Por região produtora, o Alto Vale do Itajaí colheu entre 30% e 32%, o litoral norte catarinense entre 75% e 78% e o sul catarinense entre 36% e 38%. A colheita deve se estender até a primeira quinzena do mês de abril e é bastante provável que as estimativas iniciais de produção não sejam alcançadas em função de que, durante o ciclo vegetativo do produto, ocorreram algumas intempéries, como falta de chuva, queda de granizo e mudanças bruscas de temperatura. Os municípios mais afetados pelos fenômenos e que apresentaram as maiores perdas financeiras foram Forquilinha, Nova Veneza, Meleiro e Morro Grande, todos no sul do estado. À medida que a colheita avança, é possível, porém, fazer uma análise mais detalhada das reais perdas em cada município produtor. O mercado catarinense de arroz continua bastante ofertado. Esse comportamento é considerado normal, já que a safra se encontra no auge da colheita. Outro fator que contribui para isso é que nem todo produtor possui condição de armazenagem e, por isso, precisa vender a produção à medida que colhe. Os preços recebidos pelos produtores apresentam-se estáveis, sendo negociados entre R$ 30 e R$ 33,20 a saca do produto. Para as próximas semanas, a expectativa do setor é de que haja pouca oscilação nos preços do arroz negociado, comportamento que deve se manter até o final da colheita. Informações da Ipagre-Cepa, de Luiz Marcelino Vieira, sobre a safra do arroz. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Roque Faustino Steffens, extensionista da Ipagre em Guatambu, oeste do estado. A IPAGRE, a SIDASC, a Prefeitura de Guatambu e o SC Rural realizaram recentemente em Guatambu um encontro sobre qualidade do leite. Alimentação e manejo, composição do leite, controle de mastite, controle de brucelose e tuberculose e o pagamento por qualidade foram os assuntos discutidos. O pagamento por qualidade parece ser uma tendência irreversível no setor do leite. Rocken Stephens lembra que o que se considera como qualidade tem relação com uma série de fatores, entre eles uma alimentação equilibrada do animal, uma dieta bem balanceada, e um ambiente limpo, desinfectado, para o processo de ordenha higiênica, dentro dos padrões da Instrução Normativa número 62 do Ministério da Agricultura. Animal sadio e ambiente limpo, então, são os primeiros passos para um leite de qualidade, com gordura, proteína e sólidos na quantidade desejada. O extensionista da IPAGRE, Roque Stephens, fala agora sobre a produção de leite em Guatambu. Hoje ultrapassamos as 5 milhões de litros por ano. Somente o leite comercializado. Imaginamos que deve ter mais uns 20%, aí mais 1 milhão de litros, assim que é produzido queijo a nível de propriedade, que é consumido a nível de propriedade como leite mesmo, ou até fornecido para a criação das bezerras. Né? Imaginamos aí que já hoje ultrapassa os 6 milhões de litros de produção aqui em Guatambu. Bovinocultura de leite é a principal atividade agropecuária na cidade? Junto com a avicultura, que a gente tem matrizeiros de duas agroindústrias aqui, né? Então, mas a nível de propriedade, hoje o leite ele tem é a principal atividade. Pela abrangência que tem a nível de propriedade e pela importância econômica que tem dentro de cada propriedade, sim. Quantas famílias, Roque, dependem da atividade leiteira? Hoje são mais de 150 famílias que têm na atividade leiteira sua principal atividade. Perfeito. Conversamos com Roque Faustino Stephens, técnico agropecuário da IPAGRE, extensionista da IPAGRE no município de Guatambu, sobre a qualidade do leite. Muito obrigado, Roque, pelas suas informações. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No espaço de hoje, conversamos com você sobre o lançamento em Londres, no Alto Vale do Itajaí, de um livro sobre alimentação escolar. O nome do livro, Alimentação Escolar, da Escola para a Sua Casa. As autoras são a extensionista da IPAGRE de Londres, Ivonete Weber Machado, a nutricionista da Prefeitura de Londres, Janaína de Lis Santos, e com a ajuda de merendeiras e agentes de serviços gerais de Londres. A publicação tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Londres. E as receitas apresentadas no livro são servidas nas unidades de educação da Rede Municipal de Ensino de Londres e utilizam apenas os produtos fornecidos pela merenda escolar. A ideia é aproveitar ao máximo e de forma variada os ingredientes, em especial os produtos fornecidos pelos agricultores familiares por meio do PNAE, o Plano Nacional de Alimentação Escolar. São receitas simples, práticas, saborosas e nutritivas que podem ser utilizadas por você e pela sua família. Vale então a pena conferir o livro Alimentação Escolar, da Escola para a Sua Casa, lançado recentemente em Londres, no Alto Vale do Itajaí. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O governo do estado de Santa Catarina reuniu recentemente executoras do programa de estado Santa Catarina Rural e técnicos do Banco Mundial para construir um trabalho integrado e acelerar a realização dos projetos. A ideia é investir pelo menos 50 milhões de reais na agricultura familiar somente neste ano. O SC Rural está em seu terceiro ano, quase na metade do programa, e até agora já foram investidos 20% dos recursos totais. Ao todo, Santa Catarina investirá em 6 anos 189 milhões de dólares na agricultura familiar, numa parceria com o Banco Mundial. Estão envolvidas no Programa de Estado Santa Catarina Rural as Secretarias da Agricultura e da Pesca, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a de Infraestrutura, a da Fazenda e a Secretaria do Turismo, além de Epagre, Sidasc e Fátima, Fundação do Meio Ambiente. O programa SC Rural vai atender 500 empreendimentos familiares em 6 anos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.